Nesse momento, aumente o volume do seu rádio e ouça mais esse sucesso. Aqui, tô andar. Só vai convidar um pouquinho. Depois de uma flecha.